Concordamos então em fazer planos. Logo. Na noite seguinte, meu agente nos procurou com suas reclamações usuais sobre tratar de negócios à luz de velas e receber minhas ordens explícitas de providenciar a travessia do oceano. Cláudia e eu iríamos para a Europa, no primeiro navio disponível, independente do porto de destino. E, o mais importante, um valioso baú embarcaria conosco. Um baú que deveria ser cuidadosamente retirado de nossa casa durante o dia e colocado a bordo, não com a bagagem, mas em nossa cabine. E então vieram os acertos com esta. Eu planejara deixar para ele os aluguéis de construção que funcionava no Faubourg Marigny. Assinei tudo rapidamente. Queria comprar nossa liberdade, convencer Lestat de que só queríamos fazer uma viagem juntos e que ele poderia continuar vivendo como estava habituado. Teria seu próprio dinheiro e não precisaria mais recorrer a mim. Durante todos aqueles anos mantivera-o dependente de mim. Obviamente, ele pedia fundos como se eu não passasse de seu banqueiro. E me agradecia com as palavras mais amargas que conhecia, mas compreendi o peso de sua dependência. Tentei despistar suas desconfianças jogando a seu modo. E, convencido de que ele perceberia qualquer emoção em meu rosto, senti-me ainda mais temeroso. Não acreditava que fosse possível escapar dele. Compreende o que quero dizer? Agia como se acreditasse, mas não o fazia. Enquanto isto, Cláudia brincava com a desgraça, confundindo-me com sua calma para ler livros sobre vampiros e fazer perguntas a Lestat. Continuava insensível às suas cáusticas explosões, fazendo, às vezes, a mesma pergunta inúmeras vezes, de modo diversos e analisando cuidadosamente qualquer pequena informação que ele deixasse escapar sem querer. Qual vampiro o transformou? Ela perguntou, sem tirar os olhos dos livros nem levantar os longos cílios. Por que nunca falou sobre ele? Continuou, como se as objeções dele não existissem. Parecia imune à sua irritação. Vocês são gananciosos. Os dois, disse ele na noite seguinte enquanto cruzava a sala repetidas vezes, lançando olhares vingativos para Cláudia, que continuava em seu canto, no círculo de luz de seu candelabro, com os livros amontoados ao redor. A imortalidade não lhes basta. Não, querem conhecer o próprio Deus. Poderia oferecer o mesmo ao primeiro homem que passasse na rua e ele adoraria. Você adorou? Ela perguntou baixinho, quase sem mover os lábios. Mas vocês iriam querer saber por quê? Querem acabar com tudo? Posso lhes oferecer a morte mais facilmente do que lhes concedi a vida. Ele se voltou para mim, a vela fraca lançando sua sombra em minha direção, formando um halo ao redor de seu cabelo louro e iluminando seu rosto, com exceção do maxilar brilhante e escuro. Querem a morte? O saber não é a morte, murmurou Cláudia. Respondam-me. Querem a morte? E você dá todas essas coisas. Elas provêm de você. Vida e morte, sussurrou ela, debochando. Eu posso, disse ele. Eu as faço. Você não sabe nada, ela disse seriamente, em voz tão baixa que o menor ruído da rua a encobriria. Poderia levar suas palavras para longe, de modo que, contra minha vontade, me esforcei para ouvi-la, afastando a cabeça do encosto da cadeira. Eu supunha que o vampiro que o fez não sabia nada, e o vampiro que fez este vampiro não sabia nada, e que o vampiro anterior não sabia de nada. Assim por diante. O nada precedendo o nada, até o nada. E precisamos viver com o conhecimento de que não há conhecimento. Sim, ele gritou subitamente, erguendo a mão, a voz esganiçada por algo além da raiva. Ele ficou calado. Ela ficou calada. Ele se voltou lentamente, como se eu tivesse feito algum movimento que o alertasse, como se eu me levantasse às suas costas. fez-me lembrar do modo como os humanos se voltam quando sentem minha respiração e subitamente compreendem que onde pensavam estar inteiramente sós. Aquele momento de terrível suspeita antes de verem minha face e engasgar. Agora ele me olhava, e eu mal podia ver seus lábios se moverem. E então percebi. Ele estava com medo. Lestat estava com medo. E ela o fitava com o mesmo olhar vazio, sem demonstrar emoções ou pensamentos. Você a infectou com isto, murmurou. Então ele riscou um fósforo e acendeu as velas da lareira. Ergueu os protetores das lâmpadas, percorreu o quarto fazendo luz, até chegar à pequena chama de Cláudia e ficar de costas para a lareira de mármore, olhando para cada luz como se elas restaurassem alguma paz. Vou sair, disse. Ela se levantou no instante em que ele chegou na rua, parou subitamente no centro da sala, erguendo e estendendo os braços, fechando os olhos bem apertados e depois arregalando-os como se acordasse de um sonho. Havia algo obsceno em seu gesto. A sala parecia tremer com o medo de Lestat, ecoar com sua última resposta. Isto atraiu a atenção dela. Devo ter feito algum movimento involuntário para me afastar, pois ela parou ao lado de minha cadeira, apoiando a mão sobre meu livro, um livro que eu não li há horas. Venha comigo. Você está certa. Ele não sabe de nada. Não há nada que possa nos dizer. Eu falei. Você realmente acreditava que pudesse? Ela perguntou, com a mesma voz suave. Acharemos outros de nossa espécie, disse. Iremos encontrá-los na Europa Central. É lá que existem em tal quantidade que as histórias, romanceadas ou verdadeiras, enchem volumes. Tenho certeza de que todos os vampiros vieram de lá, se é que vieram de algum lugar. Já hesitamos muito tempo com ele. Vamos, deixemos a carne guiar a mente. Acho que senti um arrepio de prazer quando ela disse tais palavras. Deixemos a carne guiar a mente. Deixe os livros de lado e mate, murmurava para mim. Seguia pelas escadas, pelo pátio, e através de um beco estreito chegamos à outra rua. Então ela se voltou com os braços estendidos para mim e eu a peguei do colo, apesar de, obviamente, não estar cansada. Queria somente ficar próxima de meu ouvido, agarrar meu pescoço. Não falei com ele sobre meu plano, sobre a viagem e o dinheiro. Dizia-lhe eu, consciente de que havia algo nela fora de meu alcance, apesar de senti-la tão leve em meus braços. Ele matou outro vampiro. Ela disse. Não. Por que diz isto? Perguntei. Mas não foram suas palavras que me perturbaram, que agitaram minha alma como se fosse um poço d'água sequioso por se acalmar. Tinha a sensação de que ela me guiava lentamente para algo, como se ela fosse o piloto de nosso lento passeio pela rua escura. Ele matou o outro vampiro. Porque agora eu sei, disse ela com autoridade. O vampiro o transformou em escravo. Ele não aguentou isto mais do que o aguentaria e o matou. Matou-o antes de saber tudo o que deveria saber. E então o pânico o levou a tomar você como escravo. E você tem sido seu escravo. Na verdade, não. Murmurei. Senti o contato de seu rosto no meu. Estava frio e precisava matar. Não um escravo. Somente uma espécie de cúmplice. Confessei para ela. Confessei a mim mesmo. Podia sentir a febre de matar levando-se em mim. Um travo e fome em minhas entranhas. Uma palpitação nas têmporas, como se as veias se contraíssem e meu corpo pudesse se transformar num mapa de vasos torturados. Não, escravo. Insistiu ela com voz grave e monótona. Como se pensasse alto. As palavras, revelações, peças de um quebra-cabeça. Eu libertarei nós dois. Parei. Suas mãos me apertavam, me apressavam. Descíamos a larga avenida ao lado da catedral, em direção às luzes da Praça Jackson, a água correndo depressa pelo bueiro no meio da rua. Prata ao luar. Ela disse: Eu matarei. Fiquei parado no fim da rua. Eu a senti mover-se em meu braço, descer como se pudesse livrar-se de mim sem a desajeitada ajuda de minhas mãos. Coloquei-a na calçada de pedra. Disse não para ela. Sacudi a cabeça. Tinha a mesma sensação que descrevi antes, de que os prédios à minha volta, o cabildo, a catedral, os apartamentos ao redor da praça, eram todos seda e ilusão e desapareceriam num vento horrível, deixando uma cratera aberta na terra que era a realidade. Cláudia. Gaguejei, afastando-me dela. E por que não matá-lo? Ela dizia, elevando a voz e finalmente gritando. Não tem nenhuma utilidade para mim. Não obterei nada dele. E ele me causa dor, o que não suportarei. E se ele tivesse alguma utilidade para nós? Eu respondi. Mas a veemência era falsa. Inútil. Naquele momento ela estava longe de mim, os pequenos ombros erguidos e decididos, seus passos rápidos, como os de uma garotinha que, passeando num domingo com os pais, quer ir na frente fingindo que está sozinha. Cláudia! Gritei agarrando-a. Peguei-a pela cintura e senti que se retesava como se fosse de aço. Cláudia, você não pode matá-lo! Sussurrei. Ela recuou, saltando, resvalando nas pedras, e partiu para a rua. Um cabriole passou por nós numa onda repentina de risadas, patas de cavalo e rodas de madeira. De repente, a rua ficou em silêncio. Saí a seu encalço, procurei. No imenso espaço, encontrei a parada no portão da Praça Jackson, agarrada às barras de ferro trabalhado. Abaixei-me a seu lado. Não importa o que sinta, o que diga, não pode pretender matá-lo, disse-lhe eu. E por que não? Você o considera tão forte? Ela disse, os olhos pousados na estátua da praça. Dois imensos poços de luz. Ele é mais forte do que você pensa, mais forte do que sonha. Como pretende matá-lo? Não pode calcular sua habilidade. Não a conhece. Argumentei, mas podia vê-la irremovível, como uma criança ao olhar fascinada a uma vitrina de brinquedos. De repente, sua língua se mexeu por entre os dentes e tocou os lábios num estranho relampejo que me causou leve arrepio. Senti gosto de sangue. Senti algo palpável e refreável nas mãos. Queria matar. Podia sentir o cheiro e ouvir as vozes de seres humanos nos atalhos da praça, dirigindo-se ao mercado. Estava prestes a agarrá-la, a fazê-la olhar para mim, a sacudi-la, se fosse necessário, para fazê-la escutar, quando ela se virou para mim com seus imensos olhos translúcidos. Eu amo Louis, ela disse. Então ouça-me, Cláudia. Eu lhe imploro. Sussurrei, abraçando-a, subitamente aguilhoado pela coleção de murmúrios próxima, pela crescente articulação da fala humana que se sobressaía dentre os ruídos da noite. Se tentar matá-lo, ele a destruirá. Não há como fazê-lo em segurança. Não sei como. E colocando-se contra ele, perderá tudo. Cláudia, eu não suportaria. Havia um sorriso quase imperceptível em seus lábios. Não, Louis, murmurou. Posso matá-lo. E quero lhe dizer algo mais. Um segredo só nosso. Sacudi a cabeça, mas ela se chegou mais a mim, baixando as pálpebras de modo que seus lindos cílios quase tocavam a face roliça. O segredo, Louis, é que quero matá-lo. Gostarei de fazê-lo. Ajoelhei-me ao seu lado, sem fala, seus olhos me observando como costumavam fazer no passado. E então ela disse: Mato seres humanos todas as noites. Eu os seduzo, os atraio para perto de mim, com uma fome insaciável, uma busca constante e interminável de algo. Algo que não sei o que é. Ela levou os dedos aos lábios e os comprimiu, a boca parcialmente aberta, deixando entrever o brilho dos dentes. Não me preocupo com eles. De onde vieram? Para onde iriam? Quando os encontro no meu caminho? Mas não gosto dele. Quero o morto. E o terei. Gostarei disto. Mas, Cláudia, ele não é mortal. É imortal. Nenhuma doença pode atingi-lo. Os anos não exercem poder sobre ele. Você ameaça uma vida que pode perdurar até o fim do mundo. Ah, sim. É isto, precisamente. Disse ela com profundo respeito. Uma vida que poderia ter durado séculos. Que sangue, que poder. Acha que possuirei seu poder e o meu quando pegar? Já estava enfurecido. Levantei-me subitamente e me afastei dela. Podia ouvir os murmúrios humanos próximos a mim. Vinham de pai e filha, com frequentes sinais de amorosa devoção. Compreendi que falavam de nós. Não é necessário, disse-lhe. Ultrapassa toda a necessidade. Todo bom senso, toda... O quê? Humanidade? Ele é um assassino, sibilou. Um predador solitário. Repetiu as palavras dele, zombeteira. Não me impeça, nem tente saber a hora em que o farei. Nem tente se interpor entre nós. Ergueu a mão para me calar e encontrou a minha sobre a cerca de ferro, seus dedinhos beliscando minha carne tensa e torturada. Se o fizer, sua interferência poderá me destruir. Não posso ser desencorajada. Então ela partiu num redemoinho de fitas de chapéu e sapatinhos barulhentos. Voltei-me sem prestar atenção para onde ia, desejando que a cidade me engolisse, consciente de que a fome começava a suplantar a razão. Estava quase inclinado a acabar com isto. Precisava deixar que a luxúria e a estação empanassem qualquer consciência e pensei várias vezes no assassinato. Atravessando lentamente rua após rua, dirigindo-me inexoravelmente para ela, dizendo: é um fio que puxa para um labirinto. Não sou eu quem puxa o fio. É ele quem me puxa. Parei na rua Conti, ouvindo um ufar surdo, um som familiar. Eram os esgrimistas lá em cima, no bar, avançando sobre o chão de madeira brilhante, para frente, para trás de novo, em passos rápidos, e a prata dos floretes zumbindo. Encostei-me na parede de onde podia vê-los pelas altas vidraças sem cortinas, homens jovens duelando tarde da noite, braço esquerdo levantado como o braço de um bailarino, graça avançando para a morte. Graça furando o coração, imagens do jovem Frenier, impelindo a lâmina de prata para a frente, empurrando-a para o inferno. Alguém desceu estreitos degraus de madeira até a rua. Um rapaz tão novo que ainda tinha a face macia e roliça de menino. Seu rosto estava rosado e corado pela esgrima, e sob seu belo casaco cinza havia o cheiro doce de colônia e sal. Quando emergiu das brumas da escada, pude sentir seu calor. Estava rindo sozinho, falando quase inaudivelmente consigo próprio. Seu cabelo castanho caindo sobre os olhos enquanto andava, sacudindo a cabeça. Seus murmúrios alteando e depois desaparecendo. Então ele parou, com os olhos em mim. Fitou-me, suas pálpebras estremeceram e ele riu rápida, nervosamente. Perdoe-me, disse em francês. Deu-me um susto. E então, exatamente quando se moveu para fazer uma reverência cerimoniosa e provavelmente seguir em frente, ficou parado, e o choque transpareceu em seu rosto corado. Podia ver o coração batendo na carne rósea das faces. Sentir o cheiro do súbito suor de seu jovem corpo, saudável. Viu-me sob a luz do lampião, disse-lhe. Em meu rosto lhe pareceu a máscara da morte. Seus lábios se separaram, seus dentes se trincaram e involuntariamente assentiu com os olhos agazeados. Ande, disse-lhe. Rápido. O vampiro parou. Depois se moveu como se pretendesse continuar. Mas estirou as longas pernas sob a mesa e, reclinando-se, comprimiu a cabeça com as mãos, como se pressionasse as têmporas com força. O rapaz, que tinha se curvado com os braços cruzados, ajeitou-se devagar. Olhou primeiro as fitas e depois o vampiro. Mas você matou alguém naquela noite? Disse. Toda noite, respondeu o vampiro. Então, por que o deixou partir? Perguntou o rapaz. Não sei, disse o vampiro. Porém, não fez com a entonação de um verdadeiro não sei, mas de um deixemos assim. Parece cansado, falou. Parece sentir frio. Não faz mal, disse rapidamente o rapaz. A sala está um pouco fria, mas não me importo. Você não está com frio, está? Não. O vampiro sorriu e seus ombros se sacudiram numa gargalhada silenciosa. Durante algum tempo, o vampiro pareceu pensar e o rapaz pareceu analisar o rosto do vampiro. Os olhos deste se dirigiram para o relógio do rapaz. Ela não conseguiu, não foi? Perguntou o rapaz baixinho. O que você acha, honestamente? Perguntou o vampiro. Ajeitava-se na cadeira. Olhava o rapaz atentamente. Que ela foi, como disse, destruída? Disse o rapaz e pareceu sentir as palavras, pois engoliu em seco após dizer destruída. Foi? Perguntou. Não acredita que ela pudesse conseguir? Perguntou o vampiro. Mas ele era tão poderoso. Você mesmo disse não conhecer seus poderes e seus segredos. Como ela podia ter certeza da maneira de matá-lo? Como tentou? O vampiro observou o rapaz durante muito tempo, sua expressão ininteligível para este, que se viu desviando o olhar, como se os olhos do vampiro fossem luzes ardentes. Por que não toma um gole desta garrafa que tem no bolso? Perguntou o vampiro. Irá aquecê-lo. Oh, isto, disse o rapaz. O vampiro riu. Acho que não seria educado, disse, batendo subitamente nas coxas. É verdade. O rapaz encolheu os ombros indo agora e pegou o frasquinho no bolso do casaco. Desatarrachou a tampa dourada e sorveu um gole. Levantou a garrafa, olhando para o vampiro. Não. O vampiro sorriu e ergueu a mão para recusar a oferta. Então seu rosto ficou novamente sério e, sentando-se, continuou. Lestat possuía um amigo músico na rua do Maine. Nós o tínhamos visto num recital em casa de Madame Leclerc, que também morava ali, já que, na época, era uma rua muito em voga. E esta Madame Leclerc, com quem Lestat ocasionalmente também se divertia, havia conseguido um quarto para o músico, numa outra mansão próxima, onde Lestat frequentemente o visitava. Disse-lhe que ele brincava com suas vítimas, tornava-se amigo e a seduzia, fazendo-o confiarem e gostarem dele, até que o amassem, antes de matá-las. Aparentemente, era assim que ele brincava com este rapaz. Apesar disto, já durar bem mais que qualquer outra amizade de meu conhecimento. O jovem compunha boa música e, frequentemente, Lestat trazia pautas frescas para casa e tocava as canções no piano de cauda de nossa sala. O rapaz tinha muito talento, mas podia-se ver que sua música não faria sucesso, pois era perturbadora demais. Lestat dava-lhe dinheiro, passava noites seguidas com ele, levando-o a restaurantes que o rapaz jamais poderia frequentar. Ele fornecia o papel e as canetas de que precisava para escrever sua música. Como disse, já durava muito mais do que qualquer outra amizade de Lestat. E eu não sabia dizer se ele, apesar de tudo, se tornara realmente amigo de um mortal, ou se preparava simplesmente uma traição e uma crueldade espetaculares. Várias vezes demonstrara a Cláudia e a mim que pretendia matar o rapaz sozinho, mas ainda não tinha feito. Obviamente, eu nunca havia lhe perguntado o que sentia, pois não compensaria a imensa explosão que minhas palavras provocariam. Lestat encantado com um mortal. Provavelmente teria destruído os móveis da sala num acesso de raiva. Na noite seguinte, após aquela que acabei de descrever, me fez estremecer ao convidar-me para ir com ele ao apartamento do rapaz. Parecia decididamente amigável, naquele jeito no qual desejava minha companhia. A diversão lhe proporcionava isto: assistir uma boa peça, uma ópera, um balé. Sempre me queria a seu lado. Acho que vi Macbeth com ele umas 15 vezes. Íamos a todas as montagens, até de amadores, e Lestat voltava para casa caminhando e repetindo as falas para mim, até mesmo gritando aos que passavam com um dedo em riste. Amanhã, e amanhã, e amanhã. Até que se afastassem pensando que estivesse bêbado. Mas esta efervescência era frenética e fadada a desaparecer num instante. Um ou dois sentimentos amigáveis meus, qualquer sugestão de que apreciava sua companhia, conseguiam banir tais demonstrações por meses, até anos. Mas naquele momento ele se chegou a mim sob tal estado de espírito e convidou-me para ir ao quarto do rapaz. Não apertou meu braço como costumava, e eu, estúpido, catatônico, dei-lhe alguma desculpa ridícula, pensando apenas em Cláudia, no agente, no desastre iminente. Podia senti-lo e me perguntava se Lestat também não fazia. Finalmente, ele pegou um livro no chão e atirou-o em mim, gritando. Leia seus poetas malditos então, verme! E saiu batendo a porta. Aquilo me perturbou. Não sei lhe explicar como. Desejava que partisse, frio, impassível. Resolvi implorar a Cláudia que desistisse. Sentia-me impotente e incontrolavelmente cansado. Mas a porta dela continuou trancada até que saiu. E só a vislumbrei por um segundo, enquanto Lestat tagarelava uma visão de renda e amor vestindo casaco, mangas fofas de novo e uma fita violeta no peito, suas meias de renda branca despontando sob a bainha do vestidinho, e seus sapatos imaculadamente brancos. Lançou-me um olhar indiferente ao sair. Mais tarde, quando voltei, saciado e por um momento preguiçoso demais para que meus próprios pensamentos me perturbassem, comecei gradualmente a sentir que aquela era a noite. Ela iria tentar naquela noite. Não sei explicar como o compreendi. As coisas no apartamento me perturbaram, me alertaram. Cláudia se moveu na saleta, por trás de portas trancadas, e imaginei ter ouvido outra voz, um murmúrio. Cláudia nunca trouxera ninguém a nosso apartamento. Ninguém o fazia a não ser Lestat, que trazia suas mulheres das ruas. Mas eu sabia que ali havia alguém, apesar de não sentir cheiros fortes nem sons adequados. Então surgiram no ar aromas de comida e bebida. E havia crisântemos no jarro de prata do piano de cauda, flores que para Cláudia significavam morte. Então Lestat chegou, cantarolando alguma coisa, com seu andar duro ressoando nos degraus da escada. Penetrou na sala, o rosto corado pela morte, os lábios rosados, e colocou sua música ao piano. Matei-o ou não? Lançou-me a pergunta com um dedo em riste. Qual o seu palpite? Não. Gaguejei. Por que me convidou para ir e nunca teria me convidado a partilhar esta morte? Ah, matei-o num acesso de raiva porque você não foi comigo, disse, tirando a capa das teclas. Podia ver que ele seria capaz de continuar assim até o alvorecer. Estava exultante. Observava o dedilhar a música pensando. Ele pode morrer? Ele realmente pode morrer? E ela pretende verdadeiramente fazer isto? No momento, quis ir a ela e dizer que devíamos desistir de tudo, até mesmo da viagem, e viver como antes. Mas agora tinha a sensação de que não havia recuo. Desde o dia em que ela começara a lhe fazer perguntas, quaisquer que fossem, tornara-se inevitável. E senti um peso que me prendia à cadeira. Apertou duas sétimas com as mãos, que possuíam uma abertura incrível e mesmo em vida poderia ter sido excelente pianista. Mas tocava sem sentimento. Estava sempre longe da música, como se atirasse magicamente do piano, com o virtuosismo de seus sentidos de vampiro. A música não vinha através dele, não passava por seu corpo. Bem, eu o matei? Perguntou de novo. Não, não o fez. Repeti, apesar de poder perfeitamente dizer o contrário. Estava concentrado em manter o rosto imóvel. Acertou. Não o fiz, disse ele. Excita-me ficar perto dele. Pensar várias vezes. Posso matá-lo e o farei, mas não agora. E depois deixá-lo e procurar alguém bastante parecido com ele. Se tivéssemos irmãos... Puxa, matariam a um. A família sucumbiria a uma febre misteriosa que secaria todo o sangue de seus corpos, disse ele, imitando ironicamente um camelô. Cláudia gosta de famílias. Falando em famílias, suponho que já saiba. A fazenda Frenier é considerada mal-assombrada. Não conseguem capatazes escravos. Escravos fogem de lá. Isto era algo que eu decididamente não queria escutar. Babette tinha morrido jovem, louca, finalmente impossibilitada de vagar pelas ruínas de Pointe du Lac, insistindo ter visto o diabo ali e precisar encontrá-lo. Soube-o por fofocas. Depois chegaram as notícias do enterro. Ocasionalmente pensava em procurá-la, tentar retificar de algum modo o que tinha feito. Outras vezes pensava que tudo se resolveria. E em minha nova vida de mortes noturnas me afastei muito da ligação que tivera com ela, minha irmã ou qualquer outro mortal. E finalmente assisti à tragédia como se fosse um espectador numa plateia de teatro. Às vezes emocionado, mas nunca o suficiente para subir ao palco e se unir aos atores. Não fale nela, eu disse. Muito bem. Falava da fazenda, não dela? Ela, sua amada, sua encantada, riu para mim. Sabe, tentei fazer do meu jeito, não foi? Mas falava sobre meu jovem amigo e como... Preferia que tocasse. Disse baixinho, discretamente, mas o mais persuasivamente possível. Às vezes isto funcionava com Lestat. Às vezes fazia, sem notar, o que lhe pedia. E foi o que aconteceu. Com um resmungo, como se dissesse, seu tulo, começou a tocar. Ouvi as portas da saleta se abrindo e os passos de Cláudia no saguão. Não venha, Cláudia, pensava, e sentia eu. Afaste-se dele antes que seja destruída. Mas ela continuou decidida até alcançar o espelho. Podia ouvi-la abrindo a mesinha do aparador, e depois o cicio de sua escova de cabelo. Usava um perfume floral. Voltei-me lentamente para encará-la ao chegar à porta, ainda toda de branco, movendo-se silenciosamente pelo tapete em direção ao piano. Parou na ponta do teclado, as mãos apoiadas na madeira, o queixo descansado nas mãos, os olhos fixos em Lestat. Podia ver seu perfil e seu rostinho, levantando os olhos para ele. O que é agora? Ele disse, virando a página. Você me irrita. Até sua presença me irrita. Seus olhos deslizaram pela pauta. É? Disse ela com sua voz mais doce. É. E vou lhe dizer algo mais. Encontrarei alguém que daria um vampiro melhor do que você. Isto me espantou, mas não podia obrigá-lo a se explicar mais. Compreendeu o que quero dizer? Perguntou ele. Esperava me assustar. Ela retrucou. Você está estragada porque é filha única, disse. Precisa de um irmão. Ou melhor, eu preciso de um irmão. Estou cheio de vocês. Vampiros melancólicos que assombram nossas próprias vidas. Não gosto disto. Suponho que poderíamos povoar um mundo de vampiros, nós três, disse ela. Pensa assim? Ele disse, sorrindo com um ar de triunfo. Acha que poderia fazê-lo? Suponho que Louis lhe contou como foi feito, ou como ele acha que foi. Você não tem esse poder, nenhum de vocês. Isto pareceu perturbá-la. Algo com que não contara. Analisava-o e sabia que não acreditava inteiramente nele. E o que lhe deu o poder? Ela perguntou baixinho, mas com certo sarcasmo. Isto, minha querida, é algo que você jamais saberá. Pois mesmo o Erebus, onde vivemos, deve ter sua aristocracia. Você é um mentiroso, respondeu ela com uma risada. E exatamente quando ele voltou a pousar os dedos nas teclas, ela completou. Mas estragou meus planos. Seus planos? Vim fazer as pazes com você, mesmo sendo o pai da mentira. Você é meu pai. Quero fazer as pazes com você. Quero que tudo volte a ser como antes. Agora era ele quem não acreditava. Lançou-me um olhar. Depois a fitou. É possível. Simplesmente pare de fazer perguntas. Pare de me seguir. Pare de procurar outros vampiros em todos os cantos. Não há outros vampiros. Viva e continue assim. Pareceu um pouco confuso, como se alterar a voz o tivesse perturbado. Cuido de você. Continuou. Não precisa de nada. Você não sabe de... Não sabe de nada, e é por isso que detesta minhas perguntas. Tudo isso está claro. Então, vivamos em paz, pois não há mais nada a fazer. Tenho um presente para você. Espero que seja uma bela mulher, com encantos que você nunca terá, disse ele, olhando de cima a baixo. Ao ouvir isto, o rosto dela se transformou, quase como se fosse perder um controle que sempre a vira manter. Mas ela simplesmente sacudiu a cabeça e ergueu um bracinho roliço, puxando-o pela manga. Sei o que digo. Estou cansada de discutir com você. O inferno é ódio, pessoas vivendo juntas em ódio eterno. Não estamos no inferno. Pode aceitar o presente ou não, não me importo. Não faz diferença. Mas coloquemos um fim nisto tudo. Antes que Louis, desgostoso, nos abandone. Agora ela o obrigava a deixar o piano, abaixando a tampa de madeira sobre o teclado, virando-o no banco até obrigar seu olhar a acompanhá-la até a porta. Está séria. Presente. A que você se refere, presente? Você ainda não comeu. Posso dizê-lo por causa de sua cor. De seus olhos? A esta hora nunca comeu ainda o bastante. Digamos que posso lhe proporcionar um momento precioso. Murmurou ela saindo. Ele me olhou. Eu não disse nada. Eu bem poderia estar bêbado. Podia ver a curiosidade em seu rosto, a suspeita. Seguiu-a até o saguão. Então ouviu soltar um gemido comprido e proposital, uma mistura perfeita de fome e luxúria. Quando cheguei à porta, algum tempo depois, ele se encontrava reclinado sobre o divã. Dois garotinhos jaziam ali, aninhados entre macios travesseiros de veludo, as bocas róseas abertas, as pequenas faces roliças muito macias. Suas peles eram sedosas, radiantes, os cachos escuros dos dois pendiam sobre a testa. Rapidamente notei, por suas roupas pobres e idênticas, que eram órfãos, e tinham devorado uma refeição arrumada em nossa melhor louça. A toalha da mesa estava manchada de vinho, e havia uma pequena garrafa pela metade entre pratos e garfos gordurosos. Mas havia um aroma na sala que não me agradou. Cheguei mais perto para ver melhor os dois adormecidos e pude notar que suas gargantas estavam expostas, mas imaculadas. Lestat tinha sugado o mais moreno, um pouco abaixo, e ele era de longe o mais belo. Podia ter sido elevado à cúpula pintada de uma catedral. Não tinha mais de 7 anos, com a beleza perfeita do sexo não definido, mas angelical. Lestat passou a mão delicadamente pela garganta pálida e depois tocou os lábios sedosos. Deixou escapar um suspiro que continha de novo aquela ânsia, aquela expectativa doce e dolorosa. Oh, Cláudia, sorriu. Você se superou. Onde os encontrou? Ela não respondeu. Tinha se acomodado sobre dois grandes travesseiros de uma poltrona escura, as pernas apoiadas na almofada redonda, de um modo que deixava entrever as pernas e as coxas. Qual pequenas fitas. Fitava Lestat. Bêbados com vinho? Disse ela. Um golinho. E apontou à mesa. Pensei em você quando os vi. Pensei. Se dividi-los com ele, até me perdoará. Ele se aquecia no charme dela. Olhou-a, estendeu a mão e beliscou seu tornozelo de renda branca. Patinha! Sussurrou e riu, mas depois fez um sinal pedindo silêncio, como se temesse despertar as crianças sonolentas. Apontou para ela, sedutor. Venha sentar-se ao lado dele. Você fica com um e eu com o outro. Venha. Quando passou, ele a abraçou e se aninhou ao lado do outro menino. Afagou seu cabelo sedoso, passou os dedos pelas pálpebras oliças e pela ponta dos cílios, e então colocou toda a sua mão macia sobre seu rosto e apalpou-lhe a testa, a face, o queixo, massageando a carne imaculada. Esquecera a nossa presença, mas recuou e sentou-se calado por um momento, como se o desejo o deixasse tonto. Fitou o teto e depois voltou os olhos para o banquete perfeito. Virou lentamente a cabeça do menino na almofada. As sobrancelhas deste estremeceram rapidamente e um gemido escapou de seus lábios. Os olhos de Cláudia estavam fixos em Lestat, apesar dela agora estar desabotoando vagarosamente a roupa da criança que jazia a seu lado, enfiando a mão na camisinha rota e tocando a carne nua. Lestat fez o mesmo, mas subitamente pareceu que sua mão ganhou vida própria, obrigando-o a abraçar fortemente o peitinho do menino. E Lestat deslizou das almofadas do sofá, ficando ajoelhado no chão, seu braço preso ao corpo do garoto, puxando-o para perto de si de modo a afundar seu rosto no pescoço da criança. Seus lábios correram pelo pescoço, pelo peito e pelo mamilo minúsculo do peito, e então, enfiando o outro braço pela camisa aberta, de modo a prender o menino com ambas as mãos, suspendeu-o e afundou os dentes em sua garganta. A cabeça do garoto pendeu para trás, os cachos soltos, e novamente ouviu-se seu gemido e suas pálpebras estremeceram. Porém, nunca mais se abriram. Ele está ajoelhado, colado ao menino, sugando com força suas próprias costas arqueadas e rígidas, seu corpo pendendo para frente e para trás, carregando a criança. Seus longos gemidos se alteando e desaparecendo no mesmo ritmo do balanço lento, até que, subitamente, seu corpo todo se retesou e suas mãos pareceram procurar algo com que empurrar o menino, como se o próprio garoto estivesse grudado a ele. Finalmente, abraçou o menino de novo e moveu-se lentamente sobre ele, apoiando-o nos travesseiros, sugando mais devagar, quase imperceptivelmente. Afastou-se. Suas mãos empurraram o garoto. Ficou ajoelhado ali, a cabeça inclinada, deixando os cabelos penderem desalinhados. E então deslizou lentamente para o chão, virando-se e apoiando as costas na perna da poltrona. Ah, Deus! Suspirou, a cabeça para trás, as pálpebras entrefechadas. Podia ver a cor cobrindo sua face, suas mãos. Uma delas pendeu flácida sobre seu joelho e depois ficou parada. Cláudia não se movera. Jazia como um anjo de Botticelli ao lado do menino incólume. O corpo do outro já seco, o pescoço qual galho quebrado, a cabeça pesada caída num estranho ângulo, o ângulo da morte, sob o travesseiro. Mas algo estava errado. Lestat fitava o teto. Podia ver sua língua entre os dentes. Estava muito parado, a língua parecendo tentar sair da boca, ultrapassar a barreira dos dentes e tocar os lábios. Ele parecia tremer, seus ombros estremeciam depois se relaxavam pesadamente, porém não se movia. Um véu tinha descido sobre seus límpidos olhos cinzas. Olhava para o teto. Então um som saiu de dentro dele. Afastei-me das sombras do corredor, mas Cláudia sibilou rispidamente. Volte! Louis, ele dizia. Agora eu consegui ouvir. Louis. Louis. Não está gostando, Lestat? Ela perguntou. Há algo errado. Ele ofegou e seus olhos se arregalaram como se o simples ato de falar exigisse um esforço colossal. Não conseguia se mexer de modo algum. Cláudia. Arquejou de novo e seus olhos deslizaram na direção dela. Não aprecia o gosto do sangue das crianças? Ela perguntou baixinho. Louis. Ele murmurou, finalmente levantando a cabeça por um instante. Tombou novamente na poltrona. Louis. É absinto. Absinto demais. Ofegou. Ela os envenenou. Ela me envenenou, Louis. Tentou erguer a mão. Aproximei-me. A mesa entre nós dois. Fique aí. Disse ela de novo. Então ela se esgueirou da almofada e aproximou-se dele, perscrutando seu rosto como ele perscrutara o do menino. Absinto, pai. Ela falou. E ópio. Demônio. Disse ele. Louis, põe-me no caixão. Tentou se levantar. Põe-me no caixão. Sua voz estava rouca, quase inaudível. A mão se agitou, ergueu-se e tombou. Eu o colocarei no caixão, pai. Ela disse, como se tentasse acalmá-lo. Eu o colocarei nele para sempre. E então, sob as almofadas da poltrona, tirou uma faca de cozinha. Cláudia, não faça isso. Disse eu, mas ela me fulminou com uma virulência que nunca tinha visto em seu rosto. Enquanto permanecia ali, paralisado, ela rasgou a garganta dele, que deixou escapar um grito áspero e chocante. Deus! Berrou. Deus! O sangue esguichou cobrindo-lhe a camisa, o casaco. Esguichou como jamais esguicharia de um ser humano. Todo o sangue que havia sugado do menino e antes dele. Continuava a revirar a cabeça, contorcendo-se, fazendo a ferida borbulhar. Ela então mergulhou a faca em seu peito e ele caiu para a frente, a boca aberta, suas presas expostas, ambas as mãos voando convulsivamente para a faca, se agitando e quebrando o cabo. Ergueu os olhos para mim, o cabelo pendendo no rosto. Louis! Louis! Deixou escapar mais um suspiro e caiu de lado no tapete. Ela ficou parada olhando para ele. O sangue inundava tudo como água. Ele gemia, tentando se levantar. Um braço dobrado sobre o peito, o outro caído ao chão. De repente, ela voou sobre ele e, apertando as duas mãos em seu pescoço, mordeu com força enquanto ele lutava. Louis! Louis! Ofegava sem parar. Lutando, tentando desesperadamente empurrá-la. Mas ela montou sobre ele, seu corpo sendo erguido pelos ombros dele, para cima e para baixo, para cima e para baixo, até ela se afastar. E achando rapidamente o chão, ela recuou para longe, as mãos nos lábios, os olhos turvos por um instante e logo límpidos de novo. Afastei-me dela, meu corpo enojado com o que tinha visto, incapaz de olhar por mais tempo. Louis, ela disse, mas eu simplesmente balancei a cabeça. Por um instante me pareceu que a casa toda oscilava, mas ela disse. Olha o que está acontecendo com ele. Tinha parado de se mexer. Jazia de costas contra o chão. Seu corpo todo estava se enrugando, murchando. A pele fina e enrugada, e tão branca que se podia ver cada veia. Eu respirava com dificuldade, mas não conseguia afastar os olhos. Nem mesmo quando a forma dos ossos começou a aparecer, a carne do nariz secando e dando lugar a dois buracos vazios. Mas seus olhos continuavam os mesmos, fitando selvagemente o teto, as pupilas dançando de um lado para o outro, mesmo quando a carne aderiu aos ossos, transformando-se em um mero invólucro dos ossos, as roupas imaculadas sobre o esqueleto que restava. Finalmente, as pupilas rolaram para o alto da cabeça, e o branco dos olhos começou a desmaiar. A coisa ficou quieta. Uma grande massa de cabelos louros, um casaco, um par de botas reluzentes. E este horror que tinha sido Lestar. E eu fitando aquilo sem nada poder fazer. Durante muito tempo, Cláudia ficou simplesmente parada ali. O sangue tinha encharcado o tapete, escurecendo as pétalas das flores. Brilhava pegajoso e negro nos rodapés. Manchara seu vestido, seus sapatos brancos, suas faces. Ela se limpou com um guardanapo dobrado. Deu uma batida nas manchas impossíveis do vestido e disse: Louis, precisa me ajudar a tirá-lo daqui. Eu disse: Não. Dei-lhe as costas assim como ao cadáver que jazia a seus pés. Está louco, Louis. Ele não pode ficar aqui. Disse-me ela. E os meninos? Precisa me ajudar. O outro morreu por causa do absinto. Louis! Sabia que aquilo era verdade, necessário, mas ainda assim me parecia impossível. Então ela teve de me incitar, quase me guiar a cada passo. Encontramos o forno da cozinha ainda repleto com os ossos da mãe e da filha que ela havia matado. Um perigoso erro, uma estupidez. De modo que ela os varreu para um saco que carregou pelo pátio de pedra até a carruagem. Eu mesmo atrelei o cavalo, sem acordar o cocheiro Grog, e guiei para fora da cidade, dirigindo-me rapidamente para a Baía de Saint-Tin, rumo ao pântano escuro que desaguava no lago Pontchartrain. Ela ficou sentada a meu lado, calada, enquanto andávamos sem parar até ultrapassarmos os portões iluminados das raras casas de campo. E a estrada se estreitar, ficando cheia de obstáculos, o pântano nos cercando dos dois lados, uma grande parede de ciprestes e vinhas aparentemente impenetráveis. Podia sentir o cheiro de esterco, ouvir o ofegar dos animais. Cláudia enrolara o corpo de Lestat em um lençol antes que eu o tocasse, e então, para meu horror, ela o salpicou de crisântemos de cabo comprido. Assim exalava um cheiro doce e fúnebre ao ser carregado, por último, para a carruagem. Quase não pesava, tão flácido que parecia feito de cordas, quando o coloquei sobre os ombros e penetrei na água escura que se erguia e enchia minhas botas, meus pés procurando um caminho na lama, longe do local onde havia deixado os dois garotos. Foi cada vez mais para o fundo com os restos de Lestat, apesar de não saber o motivo que me levava a fazê-lo. E, finalmente, quando mal podia ver a pálida clareira da estrada e o céu começou a ficar perigosamente claro, deixei seu corpo escorregar de meus braços e penetrar na água. Fiquei ali parado, abalado, vendo a forma amorfa do lençol branco sob a superfície lodosa. A dormência que me protegera desde que a carruagem deixara a rua Royale ameaçava me abandonar e me deixar subitamente exposto, olhando e pensando. Isto é Lestat. Isto é toda transformação e mistério, mortos, imersos na escuridão eterna. Senti uma abstração. Senti uma atração, como se alguma força me impelisse a ir com ele, a mergulhar na água escura e nunca mais voltar. Era tão diferente e tão forte que fazia a articulação das vozes parecerem um simples murmúrio. Falava sem palavras, dizendo: Você sabe o que deve fazer. Mergulhe na escuridão. Deixe tudo desaparecer. Mas neste momento ouvi a voz de Cláudia. Gritava meu nome. Voltei-me e, através dos galhos, a vi pequena e distante, como uma chama branca sobre a pálida luminosidade da estrada. Naquela manhã, ela me envolveu em seus braços, aproximou a cabeça de meu peito dentro do caixão apertado, murmurando que me amava, que agora estávamos livres de Lestat para sempre. Eu amo Louis, repetiu interminavelmente até que por fim a tampa baixada nos trouxe a escuridão e piedosamente nos tirou a consciência. Quando acordei, ela examinava os pertences de Lestat. Era um trabalho lento, silencioso e controlado, mas cheio de ódio. Tirava os objetos dos armários, esvaziava gavetas no tapete, puxava roupa por roupa, virando os bolsos, jogando fora moedas, entradas de teatro e pedaços de papel. Fiquei parado na porta do quarto, olhando-a, espantado. Seu caixão permanecia no mesmo lugar, cheio de entalhes e tapeçarias. Senti vontade de abri-lo. Queria encontrá-lo lá dentro. Nada, ela disse finalmente, mostrando desagrado. Nenhuma pista para sabermos de onde veio, quem o fez. Olhou-me como se esperasse apoio. Voltei para o quarto que tinha separado para mim, aquele quarto repleto de meus livros e das coisas que havia recebido de minha mãe e de minha irmã, e me sentei na cama. Podia ouvi-la na porta, mas não consegui olhá-la. Ele merecia morrer, disse-me. Então nós merecemos morrer, do mesmo modo, cada noite de nossas vidas, retruquei. Afaste de mim. Parecia que minhas palavras e meus pensamentos se confundiam, que em minha mente só restava uma confusão amorfa. Cuidarei de você porque não posso fazê-lo sozinha. Mas não a quero perto de mim. Durma naquela arca que comprou para você. Não se aproxime de mim. Eu lhe disse que faria isso. Eu lhe disse. Sua voz nunca me parecera tão frágil, tão próxima de um pequeno sino de prata. Voltei os olhos para ela, espantado, mas insensível. Seu rosto parecia outro. Jamais alguém tinha exprimido tanto nervosismo em um rosto de boneca. Louis, eu lhe disse. Seus lábios tremiam. Fiz isto por nós dois. Assim ficaríamos livres. Não conseguia suportar sua visão. Sua beleza, seu ar inocente, sua terrível agitação. Passei por ela, talvez a tenha empurrado, não sei. E estava quase chegando ao pé da escada quando ouvi um estranho ruído. Nunca, em todos aqueles anos vivendo juntos, eu tinha ouvido aquele som. Nunca, desde aquela noite remota em que a vi, pela primeira vez, uma criança mortal agarrada à mãe. Ela estava chorando. Voltei contra minha vontade. Apesar do choro parecer inconsciente, desamparado, como se ela não esperasse que ninguém no mundo a escutasse, ou como se não se importasse que o mundo todo fizesse. Encontrei-a deitada na minha cama, no lugar onde costumava me sentar para ler, os joelhos encolhidos, seu corpo inteiro sacudido pelos soluços. O som era terrível. Era mais dolorido. Mais terrível do que jamais fora seu choro mortal. Sentei-me delicadamente a seu lado e coloquei a mão em seu ombro. Ela levantou a cabeça, espantada, os olhos arregalados, a boca tremendo. Seu rosto estava coberto de lágrimas. Lágrimas tintas de sangue. Seus olhos reluziam com elas, e um pálido tom vermelho manchava suas mãos minúsculas. Ela não parecia ter notado. Afastou o cabelo da testa. Seu corpo estremeceu num soluço baixo, longo, suplicante. Louis, se o perder, ficarei sem nada, murmurou. Voltarei atrás para tê-lo de volta. Não posso desfazer o que fiz. Abraçou-me, subindo em meu colo, soluçando em meu peito. Minhas mãos relutavam em tocá-la, mas depois se moveram como se ninguém pudesse detê-las, envolvendo-a, afagando-a e ajeitando seu cabelo. Não posso viver sem você, ela sussurrou. Morreria do mesmo modo que ele morreu. Não posso suportar o olhar que me lançou. Não posso suportar o fato de não me amar. Seus soluços ficaram mais altos, mais amargos, até que finalmente me inclinei e beijei seu pescoço e suas faces macias, ameixas de inverno. Ameixas de uma floresta encantada, onde a fruta jamais cai dos galhos, onde as flores nunca murcham e morrem. Está bem, minha querida, disse eu. Está bem, meu amor. E a embalei lentamente, delicadamente, em meus braços, até que adormecesse, murmurando algo sobre nossa felicidade eterna. Livre de Lestat para sempre, começando a grande aventura de nossas vidas. a grande aventura de nossas vidas. Qual o significado da morte quando se pode viver até o fim do mundo? E o que é o fim do mundo, além de uma frase? Pois, quem sabe ao menos o que é o mundo? Já vivi 2 séculos. Vi as ilusões de um serem transferidas para o outro, sendo eternamente jovem e eternamente velho, sem possuir ilusões, vivendo cada momento de um modo que me fazia pensar num relógio de prata tic-taqueando no vazio. O painel pintado, os ponteiros delicadamente esculpidos por mãos jamais vistas por alguém, sem olhar para ninguém. Iluminado por uma luz que não era luz, como aquela sobre a qual Deus fez o mundo antes de criar a luz. Funcionando, funcionando, funcionando, com a precisão de um relógio, em uma sala tão vasta quanto o universo. Andava pelas ruas de novo. Cláudia se afastara em sua caçada, o perfume de seu cabelo e de seu vestido persistindo em meus dedos, em meu casaco. Meu olhar se lançando à minha frente como se fosse o brilho pálido de uma lanterna. Vi-me na catedral. O que significa morrer quando se pode viver até o fim do mundo? Pensava na morte de meu irmão, no incenso e no rosário. Tive um desejo súbito de estar naquela capela mortuária, ouvindo a voz das mulheres nas Aves Marias, o balanço das cabeças, o cheiro da cera. Podia me lembrar do choro. Era palpável, como se tivesse acontecido ontem. Vi-me andando depressa por um corredor e empurrando delicadamente uma porta. A imensa fachada da catedral elevava-se em massa escura do outro lado do portão, mas as portas estavam abertas e podia ver uma luz suave e trêmula em seu interior. Já era noite de sábado, e as pessoas chegavam para a missa dominical e a comunhão. Velas queimavam pálidas em candelabros. No fim da nave, o altar se elevava das sombras, coberto de flores brancas. Era para a velha igreja daquele local que haviam levado meu irmão aos últimos serviços antes de seguir para o cemitério. E subitamente notei que jamais tinha voltado àquele lugar, que nunca mais tinha subido seus degraus de pedra, cruzado a soleira, passado pelas portas abertas. Não tinha medo. Se sentia algo, talvez fosse um desejo de que acontecesse alguma coisa, de que as pedras tremessem quando eu penetrasse no interior sombrio e visse o distante tabernáculo do altar. Lembrei-me que já havia passado por ali uma vez, quando as janelas estavam abertas e o som dos cânticos se derramavam pela Praça Jackson. Na época eu hesitara, me perguntando se haveria algum segredo que Lestat não me contara, algo que pudesse me destruir quando entrasse. Tinha sentido uma compulsão de entrar, mas afastei isso de minha mente, libertando-me do fascínio das portas abertas, do coro de pessoas formando uma única voz. Tinha algo para Cláudia, uma boneca que levava para ela, uma boneca vestida de noiva que tirara de uma loja de brinquedos às escuras e colocara em imensa caixa com fitas e papel colorido. Uma boneca para Cláudia. Lembro-me de me agarrar a ela, ouvindo as vibrações pesadas do órgão atrás de mim, meus olhos apertados por causa do grande brilho das velas. Naquele instante pensei no passado. Aquele medo, a simples visão do altar, do som do pangilingue. E novamente pensei persistentemente em meu irmão. Podia ver o caixão se arrastando pela passagem central, a procissão de carpideiras atrás. Agora não sentia medo. Como disse, acho que desejava algum medo. Alguma razão para ter medo enquanto passava lentamente pelas escuras paredes de pedra. O ar era frio e úmido apesar do verão. A boneca de Cláudia me voltou ao pensamento. Onde estaria a boneca? Durante anos, Cláudia havia brincado com aquela boneca. Subitamente, me vi procurando a boneca daquele jeito inquieto e sem sentido com que se procura algo num pesadelo. Se aproximando de portas que não se abrirão ou de gavetas que não se fecharão. Lutando repetidamente pela mesma coisa sem sentido, sem saber o motivo de esforço tão desesperado. Porque a súbita visão de uma cadeira com um xale inspira tanto horror. Eu estava na catedral. Uma mulher saiu do confessionário e passou pela longa fila dos que esperavam. O homem que deveria ser o próximo não se moveu, e meu olho, sensível mesmo sob condições tão adversas, notou-o, fazendo com que me voltasse para ele. Estava me fitando. Rapidamente dei-lhe as costas. Ouvi-o entrar no confessionário e fechar a porta. Continuei a andar pela igreja e, mais por cansaço que por convicção, procurei um banco para me sentar. O velho hábito quase me fez ajoelhar. Minha mente parecia tão confusa e torturada quanto a dos humanos. Fechei os olhos por um momento e tentei banir qualquer pensamento. Ouvi e ver, disse a mim mesmo. E, com essa decisão, meus sentidos emergiram do tormento. À minha volta, ouvi o murmúrio das preces, o ruído imperceptível dos rosários. Acima do cheiro dos bancos de madeira, elevava-se o odor dos ratos. Um rato se mexendo em algum ponto próximo ao altar. Um rato no imenso altar de madeira esculpida da Virgem Maria. Os candelabros de ouro reluzindo no altar. Uma grande crisântemo branco, subitamente inclinado no galho. Gotículas brilhando nas pétalas, uma fragrância amarga exalada por uma fila de vasos, pelos altares, pelas imagens de virgens, cristos e santos. Fitei as imagens. Fiquei repentinamente hipnotizado pelos perfis inanimados, pelos olhos fixos, as mãos vazias, as dobras rígidas. Então meu corpo estremeceu com tal violência que me inclinei, apoiando a mão no banco da frente. Era um cemitério de formas mortas, de éfiges fúnebres e anjos de pedra. Olhei para cima e me vi numa visão incrivelmente nítida, subindo os degraus do altar, abrindo o minúsculo tabernáculo sacrossanto, levando mãos monstruosas ao cibório consagrado e pegando o corpo de Cristo, espalhando suas hostias brancas por todo o tapete, e depois pisando nas hostias sagradas, subindo e descendo do altar, dando comunhão à poeira. Levantei-me do banco e fiquei parado olhando a visão. Conhecia muito bem seu significado. Deus não vivia naquela igreja. As estátuas transmitiam a imagem do nada. Eu era o sobrenatural naquela catedral. Era a única coisa imortal que jazia consciente sob seu teto. Solidão. Solidão até a loucura. Em minha visão, a catedral estremecia. Os santos balançavam e caíam. Ratos comiam a santa Eucaristia e se aninhavam nas vigas. Um rato solitário, com uma enorme cauda, continuou roendo a toalha podre do altar até o candelabro cair e rolar pelas pedras cheias de lima. E eu continuei de pé, intocado, imortal, agarrando subitamente a mão de tinta da Virgem e vendo-a quebrar-se em minha palma, esfarelada por meus dedos. E então, de repente, dentre as ruínas, pela porta aberta através da qual eu podia ver um deserto estendendo-se em todas as direções, até o grande rio congelado e cheio de restos de navios enferrujados. Dentre essas ruínas surgiu uma procissão fúnebre, um bando de homens e mulheres brancos e pálidos, monstros de olhos brilhantes e esvoaçantes, roupas negras, o caixão deslizando em rodas de madeira, os ratos esgueirando-se pelo mármore quebrado e torto. A procissão avançando até que eu pudesse ver Cláudia no grupo. Seus olhos encobertos por um grosso véu preto, uma mão enluvada agarrada ao livro de orações, a outra sobre o caixão que se movia a seu lado. E agora, ali no caixão, sob uma tampa de vidro, vi, para meu horror, o esqueleto de Lestat. A pele enrugada colada aos ossos, seus olhos meros buracos, seu cabelo louro revolto sobre o cetim branco. A procissão parou. As carpideiras se afastaram, enchendo os bancos empoeirados da igreja de som. E Cláudia voltou-se para o livro, abriu-o e levantou o véu do rosto, olhando-me fixamente enquanto os dedos tocavam a página. "E agora tu és excomungado da terra", murmurou ela, fazendo o eco de sua voz erguer-se sobre as ruínas. "E agora tu és excomungado da terra, que abriu sua boca para receber o sangue de teu irmão de tua mão. Quando tu fores o solo, ele não te dará a força da terra. Um fugitivo e um vagabundo, tu estarás na terra, e onde quer que tu estejas, a vingança deverá descer sobre ti 7 vezes. Gritei por ela, berrei, o som se elevando das profundezas de meu ser como uma imensa força negra que partisse de meus lábios e jogasse meu corpo contra meu desejo. Uma visão terrível veio das carpideiras, um coro cada vez mais alto enquanto eu me virara para vê-las à minha volta, empurrando-me pela nave na direção do caixão, de modo que, ao me voltar para recuperar o equilíbrio, me vi com ambas as mãos sobre ele. E fiquei ali parado, olhando não para os restos de Lestat, mas para o corpo de meu irmão mortal. Uma decomposição silenciosa, como se um véu tivesse caído sobre tudo e feito suas formas se dissolverem sob seu manto imperscrutável. Lá estava meu irmão, louro, jovem e suave como fora em vida, tão real e carinhoso para mim como fora anos e anos atrás, quando não o via assim. Tão perfeita era sua recriação, tão perfeita em cada detalhe. Seu cabelo louro escovado para trás, seus olhos fechados como se dormisse, os dedos macios sobre o crucifixo em seu peito, os lábios tão rosados e sedosos que mal suportava ter de vê-los sem tocá-los. E quando estendi a mão para tocar a maciez da pele, a visão terminou. Eu estava sentado na catedral, na noite de sábado, o cheiro dos círios pesados no ar imóvel. A mulher a meu lado, tendo partido, e a escuridão crescendo. Atrás de mim, através de mim, e agora sobre mim. Surgiu um garoto numa batina preta de um irmão já recolhido. Como um longo apagador de velas de cabo dourado, colocando seu funilzinho sobre cada uma delas sucessivamente. Fiquei estupidificado. Ele me fitou e depois se afastou, como se não quisesse perturbar um homem em suas preces. E então, quando ele se dirigiu para o candelabro seguinte, senti uma mão em meu ombro. Aqueles dois humanos podiam ter passado por mim, perto de mim, sem que eu os ouvisse, sem que nem me importasse ou registrasse de algum modo que corria perigo, mas não me preocupei. Levantei o olhar e vi um padre grisalho. Deseja se confessar? Perguntou. Já ia fechar a igreja. Ele apertou os olhos por trás das lentes grossas. Agora a única luz vinha dos pavios de pequenas lâmpadas vermelhas que ardiam aos pés dos santos e as sombras cobriam as altas paredes. Tem problemas, não é? Posso ajudar? É tarde demais. Tarde demais. Murmurei levantando. Ele se afastou, aparentemente ainda sem notar nada em mim que o alarmasse, e disse gentilmente para me animar. Não, ainda não é. Ainda é cedo. Quer vir ao confessionário? Durante um instante simplesmente fitei-o. Senti vontade de sorrir. E então ocorreu-me que devia fazê-lo. Mas mesmo enquanto seguia pela nave, sob as sombras do vestíbulo, sabia que aquilo não levaria a nada, que era loucura. Mesmo assim, ajoelhei-me na pequena cabina de madeira, minhas mãos cruzadas sobre o púlpito, enquanto ele se sentava na cabina ao meu lado e puxava a cortina para me mostrar o contorno apagado de seu perfil. Fitei-o durante algum tempo, e então falei, erguendo as mãos para fazer o sinal da cruz. Abençoe-me, Pai, pois pequei. Pequei tanto e durante tanto tempo que não sei como mudar, nem como confessar diante de Deus aquilo que fiz. Filho, Deus é infinito em sua capacidade de perdoar. Sussurrou para mim. Conte-lhe tudo como souber e do fundo do coração. Assassinatos, Pai. Morte após morte. A mulher que morreu há duas noites na Praça Jackson eu a matei. E milhares de outros antes dela. Ou um ou dois por noite. Pai, durante 70 anos. Atravessei as ruas de Nova Orleans como a própria morte, alimentando com seres humanos minha própria existência. Não sou mortal, Pai, mas imortal e condenado, como os anjos colocados por Deus no inferno. Sou um vampiro. O padre se voltou. O que significa isto? Um esporte? Uma brincadeira? Está se aproveitando de um velho. E baixou a cortina de madeira com força. Abri a porta rapidamente e saí para vê-lo ali parado. Jovem, não teme Deus? Sabe o significado do sacrilégio? Fitou-me. Então cheguei mais perto dele, devagar, muito devagar, e a princípio ele simplesmente continuou a me olhar enfurecido. Depois, confuso, recuou. A igreja estava surda, vazia, preta. O sacristão já havia saído e as velas só lançavam uma luz fantasmagórica sobre os altares distantes. Formavam um tecido de fibras douradas e macias sobre sua cabeça grisalha. Então não há piedade. Eu disse a ele, abatendo subitamente minhas mãos sobre seus ombros, agarrando-o naquele abraço sobrenatural que impedia de se mover, aproximando-o de meu rosto. Veja o que sou. Porque, se Deus existe, me obrigou a sofrer isto. Você fala em sacrilégio. Ele afundou as unhas em minhas mãos, tentando se soltar. Seu missal caindo ao chão, seu rosário tilintando nas dobras da batina. Afastei os lábios e deixei-o ver meus dentes virulentos. Por que ele me obrigou a sofrer isto? Disse. Seu rosto me enfurecia, seu medo, seu desprezo, sua raiva. Vi naquilo tudo o ódio que tinha visto em Babette, e ele sibilou para mim. Largue-me, demônio! Completamente em pânico. Deixei-o vendo com sinistra fascinação. Ele correr, atravessando a nave central como se escorregasse na neve. E então saí atrás dele, tão rápido que logo o alcancei com meu braço estendido. Minha capa envolveu-o em escuridão e suas pernas tremiam. Ele me amaldiçoava, chamando a Deus sobre o altar. E então agarrei-o ali mesmo nos degraus da comunhão, obrigando-o a me fitar e mergulhando os dentes em seu pescoço. O vampiro parou. Há algum tempo o rapaz quase acendera um cigarro, e agora continuava sentado com o fósforo numa das mãos e o cigarro na outra. O vampiro olhava para o chão. Subitamente virou-se, pegou a caixa de fósforos das mãos do rapaz, riscou um palito e estendeu ao rapaz, que inclinou o cigarro para recebê-lo. Tragou-o e deixou a fumaça sair rapidamente. Destampou a garrafa e bebeu um grande gole sem desviar os olhos do vampiro. Esperou novamente com paciência com que o vampiro tivesse condições de recomeçar.